Lego Prego, JL. Satisfação, parceiro. Aguenta sangue bom, tempo ruim, vai passar. Já vivi mal bocado, foi difícil superar. Olhar de onde perceber o que te faz viver. No meio da guerra, o amor absorver. Sem calúnia, mentira, arrancou ódio, vingança. Ver desigualdade, mas perceber a semelhança. Procurando caminhar num caminho estreito. Se cair, logo se levanta e é daquele jeito. Ver várias fitas, louca também. No meio do mal, poder fazer o bem. É processo que vem, mesmo sendo inocente. Psicológico pega e confunde a mente. O sistema é cruel, a vida é ingrata. Moleque de 11 que já rouba e já mata. Desfigura quem for contra quem tiver na frente. Pra sociedade é um a menos. Deixem que se arrebentem. Vai dizer o quê? Falar de educação. Meu rap é pivetado, é como inspiração. Deu sumiço na palavra, falou meia verdade. O rap é pra poucos e não serve pra covarde. E agora que voltei à minha realidade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias. E agora que voltei à minha realidade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias. Vou caminhar de cabeça erguida e olhar pra frente. É o drama, a neurose no coração de quem sente. Calma, calma, deixa a tristeza apagar. A vida é louca, então saiba nela se colocar. Essa noite a depressão tentou me buscar, querendo me atrasar, vendo lágrimas rolar. No silêncio eu observo o barulho do relógio, observando as pessoas. Pouco amor, muito ódio, memórias vividas, vivenciadas na dor. Aqui o olhar verdadeiro alegra o sofredor. Faço pausa na memória, dou um tempo e vou a fundo, pensando qual que é este mundo. E agora é que voltei à minha realidade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias. E agora é que voltei à minha realidade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias. Já se sentiu de um jeito tão foda que não tem como explicar, que não para de pensar, que não tem como mudar. Como um martelo martelando a tua mente, a sensação de inferno astral, sangue literalmente meu. Questionário de perguntas em brancos, tipo um carro parado que só pega no tranco. Voltar atrás nos erros e fazer o pandemônio, tipo o pior pesadelo invadir do teu sonho. Zeba, lança sagrada que pesa meus desafios. Tem precisão entre a vida e a morte nos meus caminhos, que faz eu aflorar meu lado de fé e sorte. Volta e meia me mostra que sou vilão até a morte. Tive mil razões pra largar tudo de mão, mais um milhão pra retornar pra missão. Sei lá, sangue ruim correndo dentro dos canos. Cachorro comentou de ovelha, né, só matando. Eis meu jardim secreto, meus brinquedos velhos, terror, onde encontro tudo que fui e que sou. Minha tradução simultânea, meu silêncio, meus anseios, meus lixos, meus trapos de gangueiro. E agora é que voltei à minha realidade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias. E agora é que voltei à minha realidade, vou rebuscando fundo nas minhas memórias.